vocês que nós trouxemos com essa. ZYK 514. Rádio Cultura de Leme Limitada. 1540 kHz. Situada na Rua Coronel Augusto César, 401, Centro, Leme, São Paulo. Rádio Cultura, a voz de Leme. 7h59.